O Lima Zulu Gol, como é que solicita que alguém se manter uma altitude de 1000 pés? O Lima Zulu Gol. Ok, mas você está prosseguindo visual ou está prosseguindo instrumento? Está visual. Então o senhor modifica o plano agora. Ok, então pode manter o número 10 no corredor axé. É, ponte no farol da barra, seu plano modificado aos 1841, Lima Zulu Golf. Modificado, vai dar o farol da barra, vai dar axé, Lima Zulu Golf, obrigado. Claro. Tu vai manter o número 10 até Barra Grande ou vai acender para alguma outra altitude? Ok, então vai manter 1000 até Siri. É... quando desejar, está autorizado a proa direto de Barra Grande. Ele vai reportar 20 milhas, livrando a CTR Salvador. Agradecendo mais uma vez. Agora na proa de Barra Grande, de proa de 20 milhas, já está parando. Lembra Uno 256, achando o centro Recife, frequência 12685, alterne 2545, boa tarde. 12685, Oceania 2227, coluna Sistema. Oceania 2227, contato radar, suba para o 360, saída São Bruno. É, 360 na São Bruno. Contatando Lima Zulu Golf. Confirma estimado de pouso. Cliente, reposta a livrando da CPR. Azul 2789, aciona a identificação, autorizada a chegada a BOF, reporta no ideal de descida. Poxa, né, 6227, autorizada a Brasileda. Brasileda, 6227. Patango Lima Zulu Golf. Gente, irá manter o no meu pé, Zata Siri. Gente, o Lima Zulu Golf, nenhum tráfego do setor é informado conhecimento do controle da presença em sequência livre e chama para regresso. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, Gol 1659, boa tarde. Uno 659, contato radar na decolagem, suba para 360, saída São Bruno. São Bruno, 360, Gol 1659. Salvador, é o Azul 2789? Prossiga, 2789. É possível após a Goinha que você abriu a 200 até através de pelo de Gol, para essa formação? Patrua 200? Afirma aqui, 200 até através de bomba e após a proa pelo. O Azul 2789 inicialmente está autorizado, sujeito ao tráfego de decolagem. Tá ok, então, obrigado. O Azul 2789 reporta livre dos desvios. Vai reportar. O Gol 1659, devido à formação à direita, vai fazer desvios à esquerda da roça. Confirme a proa? Proa 190. Gente, o Gol 1659 tem condições de voar leda? Quase. Azul 2789, informa Salvador agora, 1 mil pés de teto, 5 mil de visibilidade sem chuva. Confirmo. O teto de 1000 pés, visibilidade de 5 mil metros, sem chuva no aeródromo. Força para 4 mil pés, ajuste Salvador no 014. O Gol 659 tem condições de voadeira? Afirmo. Gente, autorizado. Autorizado, Gol. 1-6-5-9 mesmo. O Xaner 6227, chama Recife agora 1251, alterna 123.8, bom voo. Confirma a mensagem para o Xaner 6227? Confirmo. O Xaner 6227, chama Recife, frequência 1251, alterna 123.8, bom voo. 251-232, Xaner 6227, obrigado. Papapapá, Mike Victoral. Controle 884, Gol. Gol 1884, contato radar, suba para o 230, sai da PUCA. Sai da PUCA, 230, 884. Mike Victoral, seu controle Salvador, prossiga. Lindo, frequência da torre, tá na Pro Norte, já próximo à Serra Índia Quenda, vai informar quando visual, Mike Victoral. Gente, na escuta. Salvador, Rodrigo, Abatango Juliette, Tango Zulu, Scout Aiden, clear Aman Arrival, report ready for distance. Bom, no 884 vai manter proa 40 por 20 milhas para essa formação. Gente, proa 040 para o Gol no 884. Firmo. 040. Gente, aprova 040 pro Gol no 884? Afirmo, por 20 milhas. Gente, iremos coordenar com o Recife a Cruz de Aracaju. É. Controle, boa tarde, Gol 207, passando 2 mil pés. Gol 207, contato radar, suba para o 240, saída Sambuno. Sambuno, subindo, 240, Gol 207. Direct Tango Zulu, descendo, flight level 050. Gente, nenhum tráfego do conhecimento do controle, tem sequência livre, Mike Vitoral, faça regresso. Boa tarde, Alfa. Gol no 884, controle. Prossiga, não se escuta. Tem condições de voar a Caju da presente? Afirma, está presente, tem condições de voar a Caju. Autorizado. Presente, está presente, era a Caju. Gol 2097, foi direto para o Aral. Na proa de Coral, 2017. Gol 1659, cruza o nível 160, Recife 1251, alterna 123, décima 8, bom voo. 251, 238, grato, batalha, gol 1659. Gol 1884, com o Aracaju. Agora a prova da Aracaju, 1884. Azul 2789, reporta livre de Gios para início de perfuração. Vai reportar o 2789. Já está livre já o Azul 2789. Confirme para o controle. O 2789 está livre já para a vetoração. Sim, tem condições de voar pelo da presente? Afirmativo, pro de pelo 2789. Descendo para 4.000, após pelo Duna. Após pelo Duna, descendo para 4.000, azul 2789, com 1.011. O ajuste é 1.094. 1.014, 1.094, vai. Gol 1.884, cruza nível 190, Recife 2.685, alterna 2.545, bom voo. 2685, 2585, até mais já. Controle Salvador, Oceanair 6327. Oceanair 6327, contato radar, suba para 1180, saída Coral 1 no Bravo. 1180, sobe Coral 1 no Bravo, Oceanair 6327. Juliette Tango Zulu, confirme a speed. 1809. Roger, mantém 1809. Mantém. 627, vou ir direto pro Coral. Direto pro Coral, Xanamé 327, obrigado. Azul 6918, aciona identificação. Autorizado a chegada a Bomed 1, o DC mantém o nível 050 e redução para 250 nós. 2789, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.0.4. Está autorizado a final, LS X-Ray, reporta estabilizado. Descendo para 2.000, com 1014, vai reportar estabilizado 2789. Gol 2.0.7, controle. 2097, prossiga. Recife, 1251, alterna 1238. Mantém o nível 240. Recife, 1238, correndo. 20, vai manter o Azul 6918, reduza para 2209. 220, Salvador, boa tarde. É o Sol 3567. Sol 3567, contato radar suba para o 360, saída AVO 1. Ok, 360 no perfil, 3567. Chanel 6327, vou direto e o COG. Pode confirmar a posição para 6327? Chanel 6327, foi direto e o COG. E o COG direto, Chanel 6327. Seria possível voar eu, NEP, 6327? O 6327, autorizado e o COG, coordenado com o controle LELG. Positivo, e o COG, obrigado. Estabilizando o lock, o azul 2789. 2789, completa final, torre 118, decimal 95. Obrigado. Brasília vai ser 275. Romeu Alfa. Este gol. O Geração Zulu confirma a velocidade na descida, a máxima. Controle Salvador, Xené 6355. Xené 6355, contato radar, suba para 360, sai da Sambo 1. 360, Sambo 1, Xené 6355. Controle Xené 6355, pode voar Sambo ou Leda? Autorizado Leda, 6355. Leda, 6355. O Gilete Tango Zulu, mantém o Mane, se diga nós. TAM 3567 foi direto Leda. Não, TAM 3567 foi direto Alefa. Ok, represente direto Alefa, o 3567. E o Xané 6355 direto Leda. Na frente Leda, Xané 6355, obrigado. Fernandinho? Gillette Tango Zulu, distant 3,000 feet, QNH 1014, maintain 1809. Squad, 7 feet, 3,000, 1011, maintain 1809. QNH 1014. 1014. Patrulha, pula, relaxa, patrulha. Confirmo para o controle. Patrulha, pula, relaxa. Kilo, Romeu Oscar, acionado 0153. Acima, acima, refresa, transverso, botão de acelamento, segundo corredor. Confirme, forma com a adesão 1. Kilo, Romeu Oscar, está encontrando o guarda, já está em cancelamento, prosseguindo os corredores, para a sua data, volta a O controle entendeu que o Kilo, Romeu Oscar vai modificar as regras de voo de instrumento, prosseguir visual para Morro de São Paulo? Acima, acima. O Kilo Romeu Oscar, plano modificado 1908, mantendo 1.000 pés, o ajuste em Salvador 1014, corredor Axé, reporta Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, 1.000 pés, 1014, azul, guarda. São 3567, cruza nível 1.50, está na Pro de Leda? Senhorita, agora na Pro 250, 10 milhas para evitar sua nota. Confirmando, recebeu, 3567, para 250, 10 milhas de vitais. Gente, o TAM 3567, aguarde transferência de comunicações. TAM 3567, Recife, 128, décima 8, alterna 1260. 8860, uma boa tarde, bom trabalho. Bom voo. Até 1 quilo Romeu Oscar, quando possível, estimado de pouso em Morro de São Paulo. Para os 30. 1930? Azul. Copiado. Azul 6918, completa a redução para 2009, segue com o número 2 na aproximação. 200, segue com o 2009. 27 Tango Zulu, descend 2,000 feet, clan H1014, clear final report established on the localizer. Flight 2,000, 1014, I will report on aircraft first. And maintain 180 knots. Would you like to increase? Now I have conditions 190 knots. Roger, 190 knots, Juliette Tango Zulu, number 1 to approach. Drive increase now. Azul 6998, vetor para sequenciamento, curva esquerda para o A0, 1 a 0, o limite ao localizador. Esquerda 0 no 0, limite ao localizador. Chané 6327. Agora 54 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 180, chame controle Ilhéus, 1901 no bom voo. Azul 6918, redução agora para 1709. 1709. Desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0 no 4, azul 69 no 8. 3.000 no 0 no 4, na 9. Interceptar o localizador, não está tá pronto, vai passar para o outro lado, 1698. O senhor tem condições de interceptar nessa pronta? Negativo. Já está pronto autorizado, o azul 6908. Tá, tá ok, autorizado, 6908. Gente, já mantém no meu país até morro? Gente, nenhum tráfego no setor do conhecimento do controle informar, da presente tem frequência livre, chama para regresso. Chamé 6355, chama Recife 1251, alterna 123.8. 351-238, Chamé 6355, uma boa. Tango Houston, localize course, Papa Tango Juliet, Tango Zulu. Papa Tango Juliet, Tango Zulu, complete final call tower, 118.95. Fly, 118.95. Thank you very much. Have a nice week. Azul 6998, desça para 2.000 pés, ajuste 904, está livre LS, está com RDS Full. Está autorizado, 6998, 2.000 com 904. Azul 6998, estabilizou? Estabilizou agora, no geral, né? Azul 6998, torre 1895, compousa. 1895, Mike. Papa Tango Mike Bravianchi. Papatango, Mike Bravian, que aciona identificação, autorizada a chegada a AMAN, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.094. Para 4.000 pés, 1.094, Mike Bravian. Siga. Precisa, senhora, permanece em operação instrumento. O Mike Bravian, que aguarde, vem nos coordenar com a torre. A última informação, sim, era instrumento. Aguarde novas informações. Mike Bravianchi, informações da torre. Salvador Otário Instrumento, 1000 pés de teto, 5000 de visibilidade, chuva leve no aeródromo. Afirmativa, Mike Bravianchi, grava. O Mike Bravianchi confirma a velocidade? Confirme. Confirma a velocidade do Mike Bravianchi? 210. Gente, mantenha 210, autorizada para o EGPOC, está presente. Confirme a prova, senhora? Para o EGPOC. Olympus Emirates, Fox Radiant, clear Bomed 1, and descent at level 050 and speed 2509. Mike Bravianchi, para sequenciamento, mantenha a velocidade de 2.10 nós. Confirme para o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, é o número 1 na aproximação, para sequenciamento, mantenha 2.10 nós, autorizada por Ed Duna, da presidente. Ativa, Mike Bravianchi. Controle Salvador, 3155. 3155, contato radar, sua para 320, saída Sambo 1. 320, Sambo 1, 3155. 12.000, autorizado a flor de Leda, Putran 3155. 12.000, Leda, 3155, Brando. Papatango, Mike Bravian, que desça para 2.000 pés, ajuste no 0.14. Lapro de Duna, autorizado LS, reporta estabilizado. Sede para 2.000, Pro de Duna, reportar estabilizado no LS, Mike Bravian. Controle, boa tarde, 1097, 1.400 pés. 1097, contato radar, fila para o 360, saída Arbo 1. Arbo 1, está completamente visão, autorizaria direto lá. Aguarde. Obrigado. Controle, Salvador, 1271, transfere 160. Azul 2711, acionar identificação. Identificou através de quantos, quando possível, veja de voar direto com. Azul 2711, contato radar 70 milhas nordeste de Salvador. Vou na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf e a porta dela de descida. Vou no Bonf para a chegada Bonf, a porta na para descer. Obrigado. Controle, muito boa tarde, Papa Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, controle, prossiga. Decolagem no 7, saída Arbor, na sua escuta. Charlie de Oscar, contato radar, sua para 3.000 pés, direto Arbor. Para 3.000, direto Arbor, Charlie de Oscar, grato. O controle autoriza manter 2.000? Autorizado, porém, direto Arbor da presente. 2.000, direto Arbor, Charlie de Oscar, grato. O San 3155 informa os seguintes à direita para 225 essa formação. Charlie de Oscar, foi direto Arbor. Direto Arbor, Charlie de Oscar. Frente do desvio, San 3155. Confirme por quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas. Controle Ocean 6314, decolamos na segunda. O Charlie India Oscar na proa de Arbor? Na proa de Arbor, Charlie India Oscar. Controle Ocean 6314, boa tarde, decolamos na segunda. Chalé 6314, contato radar, suba para o 340, saída Momo. Saída Momo, Ocean 6314. Coordena para nós, vamos direto à posição Kogibu. O Chalé 6314, emissão motorizada. Obrigado. Trão 3155, após desvios, vou pro BAVE. Após desvios, pro BAVE, Trão 3155. 1097, vou direto a Elefa. Voa, Elefa, gol 2097, 1097. Chegou na 097, fiquei no desvio à esquerda, ele está para uma frente, para a 270, aproximadamente 20 milhas após o ELEF. Quente. São 3155, Recife 1251, alterno 1238. 251-232, Salvador, Papatango Mike Bravian, interceptando o curso localizador. Mike Bravian, que completa a final, torre 118-95. 118-95, Mike Bravian. Charlie, India Oscar, se tiver condições, vem direto Cairo. Direto Cairo, Charlie de Oscar. Oh, vai manter 2 mil metros. Grato, Charlie de Oscar. Limpo 08, reduza para 200 mais. 2009, Olimpo 08, descend 3000 feet, pronate 104. Mantém a arrival. Role Salvador, 4778, boa tarde. 4778, contato radar, suba para 330, após 2000 vou direto Jamo. Após 3000 direto Jamo, tá? Após 2000 direto Jamo, tá? 4778. Confere. Luna 097, Recife 128.8, alterna 260. 288-260, bom, 097, obrigado, bom final de semana. Oceano 6314, solicita a proa 350 que evita a promoção. Cliente 6314, proa 350 por quantas milhas? Ah, por 40 milhas. Confirmando quantas milhas o Oceano 6314? 40 milhas, Oxa 6314, curvando 350. Cliente pela 350, 40 milhas. Salvador, boa tarde, 4423 decolado na Arbol 1, na sua escuta. Oceaner 6314, Recife 128.8, correção 126.85, alterna 2545. 2685, a secundária, por favor. 12545. 2545, obrigado. Azul 4423, contato radar, suba para o 340, sai da Arbo 1. Sobe para o 340 na Arbo 1, 4423, azul. Papapá, Charlie India Oscar, confirma estimado de pouso. Papapá, Charlie India Oscar, estima 1946, mais 9 minutos, Charlie India Oscar. Tente. Contra o Salvador, Guardião 05. Guardião 05, 500 pés, setor norte, na escuta do controle. Intenção na proa noroeste, interferir com o LS. Gente, Guardião 05, na escuta do controle. Escuta permanente. Olimpo 08, clear final, report established on the localizer. Clear final approach, and we report established on the localizer, Olimpo 08, 2000 feet, to Nate 1014. 2000 feet, Olimpo 08. Controle, está em jogo? Prossiga. Está em jogo, totalmente visual, autorização da terra. Charlie India Oscar, plano modificado 1937, o disparão no 1500 pés, reporta alisando a CPR. 1500 pés, vai reportar alisando a CPR, Charlie Oscar, grato. Charlie India Oscar, agora 21 milhas de Salvador, nenhum tráfego no setor de